tudo sempre pra fazer mais tarde. Assim eu caminho no tempo que bem entender. Afinal, faz parte de mim ser assim. Mais um pouco e vai dar sinal. Brinco de esconder. Que a vida.